Você foi avisado, se cumpriu a profecia. Tudo por causa da ambição da criação do sexto dia. O homem estragou tudo, agora sente a revolta do mundo. É ser que tipo não me devasta, tudo é questão de segundo. Vejo pelos cantos as pessoas vegetando. Eu vejo nas esquinas os manos se noiando. Puta que pariu, que tá acontecendo? O crime, as drogas na rua é mó veneno. Doenças transmissíveis e o prazer da carne. As minas te chamando, e aí, eu sou covarde. Chega com a gata, carro, dinheiro é raro no colar. Os amigos interesseiros, amizades falsas e traiçoeiras te levam pra uma vida de miséria na sarjeta. Quem pode achar uma mulher virtuosa? Se o seu valor excede as joias preciosas. Poucos ganham muito e muitos ganham pouco. E a maioria ainda vive no sufoco. Não dá pra explicar, não dá pra entender como essa gente consegue sobreviver. Através do rosto vejo dor e sofrimento, marcas e feridas que mostram seu tormento. Como sustentar com padre a sua família? Trabalha e não tem sequer o pão de cada dia. Molecada chorando e passando fome, entram pra vida do crime antes mesmo de virar homem. Olho para os lados, não vejo mais saída. Pelo amor de Deus, quanto vale uma vida? Mente ativa, ativa, pronta pra maldade, convivendo com o crime no regime sanidade. O mundo tá louco, o neguinho tá afoito. Assino 5-7, homicídio tenebroso. Os comerciais vendem seus sonhos e desejos, mas trazem pra sua vida ilusão e pesadelo. A saúde hoje em dia virou mercadoria. Os planos de luxo, irmão, é só pra burguesia. O ser humano tem direito à saúde e lazer, mas a periferia nada disso consegue ver. Arrecadações para enchentes do sudeste, porém não se preocupa com a seca do nordeste. O ar infectado, poluição dos mares, doenças radioativas, guerras nucleares, a queda da economia, a crise mundial, desmatamento na Amazônia, aquecimento global, a superprodução dos países desenvolvidos. Crianças lá na África morrem desnutrido. As multinacionais nos escravizam, diabo é isso. Ainda diz ter orgulho de ser nordestino. Terremotos desastrosos do Haiti até a Itália, sequestro milionário, piratas da Somália. Até parece ironia, o negro no poder. Evolução é uma coisa, pode atropelar você. Com a globalização chegou a internet. Kim Jong lá na Coreia lança míssil por satélite. Mutações genéticas, a cura para AIDS. Células, troncos e genoma, perfeição da humanidade. Só vejo uma opção pra sair deste tumulto, encontrar a paz perdida, a luz que muda o mundo. E no fundo do poço todos podem esperar que a justiça do homem não reinará.